para tudo. Sente-se e descontraia. Começa agora Batido Musical com Alexander. Oh, caros ouvintes, muito boa tarde, muito boa tarde. Cá está o Alex de regresso. E eu bem disse, o Alex de regresso, é verdade. Hoje, já com uma outra disposição, porque hoje não é dia de homenagem, ia falar mais um bocado como foi prometido. E cá estamos nós outra vez com uma grande lista musical para vocês. Uma lista repleta de grandes músicas, repleta de grande som, repleta de tudo. E principalmente com esta boa disposição toda. E agora queria fazer uma pergunta, não sei como é que vocês me vão responder, mas tenho a certeza que vão fazer o melhor que podem. Tiveram saudades minhas? Ora, diga lá se não tiveram. Claro que tiveram! O Alex deixa saudades em todo lado. Bem, vamos começar então com a música, porque vocês já estão fartos de ouvir este apresentador. O que é que vamos ter hoje? Vamos ter música, não é? Parece que sim. Parece que este programa é musical, é o Batido Musical na Antena Web. E vamos começar com... Bem, nós estamos aqui a passar uma fase em que estamos a lidar muito com a família real da pop. O fim de semana passado fizemos uma grande homenagem ao grande Michael Jackson. Acho que toda a gente se recorda. E este fim de semana vamos começar com a, entre aspas, mas muito entre aspas, filha dos reis da pop, que é a princesa da pop. Veja, o Lack ainda não conseguiu chegar à rainha. A Madonna ainda consegue estar acima da Britney Spears, né? Grande Madonna. Vamos lá ver a quando é que isto muda os papéis. Porque já temos que atualizar as coisas. Bem, vamos começar. Britney Spears. Britney Spears traz-nos uma música que toda a gente se lembra dela. Baby One More Time. Lembram-se dela, não lembram? Pois. E depois vamos ter... Exatamente, pronto, eu vou dizer. Vamos ter, digamos, com o rei da música latina. Ou se não é o rei, anda lá muito próximo. Acho que é o grande símbolo da música latina. Ricky Martin com Living La Vida Loca. Eu nem até dispenso apresentador. Eu qualquer dia nem é preciso o apresentador aqui para apresentar o programa. Vocês já conhecem esta gente toda de princípio a fim. Mas pronto, é assim que tem que ser e é assim que vai ser. Portanto, sintonizem-se na Antena Web. Let you go. And now Yeah. muito bem, dentro do género pop, continuamos a música. Vocês abanaram o capacete ali com o Ricky Martin, lembraram tempos antigos com a Britney Spears, fizeram 30 por uma linha que eu sei, vocês não venham desculpar-se que eu sei que vocês fizeram 30 por uma linha. E olhem que eu estou a tomar conta de vocês, cuidado! Bem, vamos continuar a descer esta escadaria musical com o Guia Alex, é verdade, eu já fui promovido a guia, já fui promovido a apresentador. Eu acho que já eu tenho uma aventura enorme neste programa. E tenho sempre gente. O que interessa é que esteja assim sempre gente aqui no programa e na rádio, em toda a parte. Portanto, vamos continuar a prender-vos aqui neste programa musical e frente de todos os outros que andam por aí. Porque a seguir vamos ter os Venga Boys com Bum Bum Bum Bum Bum Bum Bum Bum Bum. Isto parece o motor de uma moto. Mas é assim que se chama a música. Cuidado. E depois vamos ter Shania Twain com That Don't Impress Me Much. A inglesada para mim é um problema, mas eu lá faço o melhor que posso. Vocês, se não percebem o título da música, ou ouvirem a música já dizem, oh, aquele gajo é um manodo, aquele gajo queria dizer isto, isto, isto. Mas pronto, não importa. O que importa é que a mensagem é transmitida pela música. Porque se não ouvissem a música, vocês. Pronto, acho que metade dos artistas que estão aqui, grandes nomes da música, já tinham perdido uma quantidade de fãs ali dos CDs, mas pronto. Eu faço o melhor que posso. Portanto, sintonize-se, caro ouvinte. few guys who thought they were pretty smart, but you got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're regular, original, know-it-all. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brains, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright, but that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. It should fall out of place. Oh, oh, you think you're special. Oh, oh, you think it's something else. Okay, so you're Brad Pitt. That don't impress me much. So you got the looks, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright, but that won't keep. Don't impress me much. Joking, right? Oh, oh, you think you're something special. Oh, oh, you think you're something else. Okay, so you got a car. That don't impress me much. So you got the moves, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right, but that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. E continuamos, continuamos com música, continuamos com Backstreet Boys. É verdade, Backstreet Boys, I Want It That Way. Eu começo, isso vai do aquecer, sabem? Porque enquanto eu estou frio, a coisa, pronto, vai-se dando e tal coisa. Quando eu já aqueço, já me sai o inglês, assim, um inglês um bocado rupestre, mas um inglês que já se percebe. E é por isso que agora vocês já entendem bem mais ou menos o que eu quero dizer. Portanto, vamos ter Backstreet Boys e depois Ronan Keating com When You Say Nothing At All. At all, at all. Pronto, é isso mesmo. E depois, vamos ter aqui, Depois vamos ter outra vez o Alex. Isso é que vocês queriam despachar-me. Vocês não se veem livres de mim assim desta forma. Portanto, caros ouvintes, fiquem com estas duas músicas e deliciem-se neste sábado tórrido de calor, assim um bocado escurecido pelas nuvens, mas é de calor. Yeah. You are my fire, the one desire, believe. When I say I want it that desire, you are. muito bem, caros ouvintes, muito bem. E agora, depois do Ronan Keating e dos Backstreet Boys, temos Jessica com How Will I Know? How Will I Know? É isso mesmo. E depois vamos ter Sean Mullins com Lullaby. E eu digo-lhes uma coisa. Isto fez-me lembrar um bocado assim África do Sul e sinceramente acho que fomos demasiadamente mal eliminados do Mundial. Deixo uma crítica à arbitragem, porque a arbitragem também tem a sua quota parte da culpa. E como pessoa que sou, como direito de expressão que eu tenho como cidadão, acho que nós tínhamos equipa e devíamos ter feito mais. Acho que nós, a Espanha eliminou-nos de uma forma um bocado inesperada por um lado, mas um bocado bem eliminada pelo outro. Eu tenho que lhes dizer uma coisa. Nós fomos completamente, pelo menos eu falo por mim e algumas pessoas que eu conheço, nós estamos perfeitamente desiludidos com o que aconteceu com a seleção nacional. Não só em termos de jogo, em termos do que aconteceu com a eliminação, mas também da falta de rendimento que a seleção deu. Porque um Mundial, ou um Europeu, ou qualquer jogo, claro que se ganha também defendendo bem. Mas se nós não atacarmos para marcar golos, temos a certeza absoluta que por muito bem que defendamos, não sofremos, mas também não marcamos, não ganhamos, empatamos. E o empate não serve. Portanto, acho que ninguém andou assim a desiludir completamente a camisola das esquinas, mas acho que temos que repensar, ou eles têm que repensar perfeitamente a filosofia que têm, porque senão não vamos longe. E quando digo que não vamos longe mesmo. E é pena porque temos classe, qualidade e jogadores suficientes para chegar longe. Bem, depois deste desabafo, vamos à música, que é isso que vocês querem, portanto sintonizem-se, caros ouvintes. love with the children of the stars. In the Hollywood hills and the boulevard. Her parents threw big parties. Everyone was there. They hung out with folks like Dennis Hopper and Bob Seger and Sonny and Cher. She feels safe now in this bar on Fairfax. And from the stage I can tell that she can't let go and she can't relax. And just before she hangs her head to cry, I sing to her a lullaby. Everything's gonna be alright. Rock-a-bye, rock-a-bye. Everything's gonna be alright. Rock-a-bye, rock-a-bye, rock-a-bye. Outside the city, down that street about a half a mile, and all her friends tell her she's so pretty, and she'd be a whole lot prettier if she smiled once in a while, 'cause even her smile looks like a frown. She's seen her share of devils in this angel town. Everything's gonna be alright. Rock-a-bye, rock-a-bye. Everything's gonna be alright. Rock-a-bye, rock-a-bye, rock-a-bye. Sure about this place. It's hard to play a gig in this town and keep a straight face. It seems like everybody's got a plan. It's kind of like Nashville with a tan. But everything's gonna be alright. Rock-a-bye. Rock-a-bye. Everything's gonna be alright. Rock-a-bye. Rock-a-bye. Vai aqui uma ventania, vocês pensavam que se me livres de mim. Isso é que era, vocês. Ei, pá, este gajo já foi embora, mas não foi não. Está aqui para vos apresentar mais música. E música e mais música. E vamos ter os Moloco com Sing It Back. E depois, alto lá, temos um grande nome aqui na antena web. Bob Marley. e Funkstar Deluxe com Sun is Shining. Bem, digamos que nós estamos cada vez a surpreender mais. Cada vez surpreendemos mais e mais e mais e mais e mais. E vocês que o digam. Hã? Vocês que o digam. Eu acho que vocês chegaram a um ponto em que dizem assim: não há programa, não há rádio como esta a nível nacional e internacional. Eu acho que nós somos jovens, mas temos uma qualidade que é inatingível. E vocês são a prova disso, caros ouvintes. Portanto, sintonizem! Bring it back to me. When you are ready, I will surrender. Continuamos com música, caros ouvintes. Música e mais música nesta rádio e neste programa que se chama Batido Musical. Feito para vocês, a pensar em vocês e inteiramente para vocês. É verdade, sim senhora. E vamos continuar. Vamos continuar com Earth, Wind and Fire, com September 99. Vocês veem como é que o meu inglês está a sair fluido? É o que eu digo. E depois, ao outro lado, de novo, Will Smith, mas agora Will Smith com Mlimey, é uma coisa assim parecida. Pronto. Vocês vão ver o que é esta música. Mas é do Will Smith, vocês ouçam a voz deste artista. Will Smith e Earth, Wind and Fire, a tocar para você a partir de agora na Antena Web. Não se esqueça, sintonize-se e ouça-nos, porque você nunca se cansa de nos ouvir. E nós nunca nos cansamos de vos satisfazer. Ringing Yeah, Miami, South Beach, bringing the heat, Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out, Here I am in the place where I come let go. In Miami, the bass and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day, no work, all play, okay? So we sip a little something, lay the rest to spill. Me and Charlie at the bar, running up a high bill. Nothing less than ill when we dress to kill. Every time the ladies pass, they be like, can y'all feel me? All ages and races, real sweet faces. Every different nation, Spanish, Haitian, Indian, Jamaican, black, white, Cuban or Asian. I only came for 2 days of playing, but every time I come, I always wind up staying. This the type of town I can spend a few days in. Miami, the city that keeps the roof blazing. Party in the city where the heat is on all night on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami, bienvenido a Miami. Bouncing in the club where the heat is on all night on the beach till the break of dawn. I'm going to Miami. Yo, I heard the rainstorms ain't nothing to mess with, but I can't feel a drip on the strip. It's a trip, ladies have dress full of your quip, and they be screaming out, so I'm thinking I'ma scoop me something hot in this salsa meringue melting pot. Hottest club in the city and it's right on the beach. Temperature, get to ya, it's about to reach 500 degrees in the Caribbean seas with the hot mommy screaming. Every time I come to town, they be spotting me in the drop Bentley, ain't no stopping me. So cashing your dough and flow to this fashion show, pound for pound anywhere you go. Yo, ain't no city in the world like this, and if you ask how I know, I got to plead the fifth. Miami, welcome to Miami, bienvenido a Miami. Bouncing in the club with the heat is on all night on the beach till the break of dawn. I'm going to Miami. Get me wrong, Chi-Town got it going on, and New York is the city that we know don't sleep. And we all know that LA and Philly stay jiggy, but on the snake, Miami bringing heat for real. Y'all don't understand, I never seen so many Dominican women with sentiment tans. Mira, this is the plan, take a walk on the beach, draw a heart in the sand. Give me your hand, damn you look sexy. Let's go to my yacht in the West Keys, ride my jet skis, lounge under the palm trees. Cause you gotta have cheese for the summer house piece on South Beach. Water so clear you can see to the bottom, $100,000 cars, everybody got them. Ain't no surprise in the club to see Sly Stallone. Miami, my second home. Party in the city where the heat is on all night on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami, bienvenido a Miami. Bouncing in the club where the heat is on all night on the beach till the break of dawn. I'm going to Miami. Welcome to Miami. Party in the city where the heat is on all night on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami. E continuamos com música, música e mais música dentro de música e mais música, caros ouvintes. Vamos ter agora a seguir um grande nome da música, George Michael, com Outside, George Michael. Para que vejam a quantidade de famosos artistas que toda a gente conhece e toda a gente anseia de ouvir, que passam aqui pela Antena Web. Nós temos todos aqui em filinha indiana para cantar para você. Estão todos ali à minha frente, eu estou a fazer assim a seleção aqui no estúdio. Paps, és tu, ó Michael, anda cá. E depois vamos ter Henrique Iglesias. Henrique Iglesias com Bailamos. É verdade, Bailamos. Isto está a ficar, isto aqui, para além de ser um batido de música, está a ficar multilingue, porque tanto temos português, como temos espanhol, como temos inglês. Vamos ter um dia destes, vamos ter chinês. Acho que vamos ter de tudo e mais alguma coisa. Este programa, para além de ser multimúsicas, é multicultural, é multilingue. Isto é, não há igual, não há igual, não adianta que não há igual. Portanto, sintonize-se, caro ouvinte. Red to mission, so just shoot away. te doy toda mi vida. Chegada a hora do fim, caro ouvinte. Chegada a hora do fim deste programa. É verdade. Mais uma vez, passou uma hora e meia desde que eu cheguei até à hora de partida outra vez deste programa. E você nem deu por isso. Você estava tão mergulhado que nem deu por isso. Mas não fique triste. Fique apenas com um apetite aguçado, porque daqui a 8 dias, 2 a 8 dias, cá estamos de novo, ou cá estou de novo. Estamos, porque sou eu e vocês. É um grupo enorme. Cá está de novo a família do Batido Musical para si. Aproveito de mandar um beijinho e abraços para todos os nossos ouvintes, femininos, masculinos e crianças. E aproveito também para deixar um conselho de que usem sempre protetor solar na praia. Tenham cuidado com o trânsito. Não se cedam a beber álcool, nem a consumir outro tipo de substância. E principalmente, tenha cuidado da forma como cuida das crianças, porque elas não têm a noção que nós temos e é preciso cuidar bem delas para elas não terem problemas um dia mais tarde. Ou até já agora mesmo. Deixo esses conselhos, mas ao mesmo tempo digo, divirtam-se com este sol, com este verão, com isto tudo. Divirtam-se, porque é para isso que cá estamos. Para quem ainda está a trabalhar, ou para quem está a trabalhar, uma boa semana de trabalho. Para quem está de férias, gozem as férias ao máximo, porque é uma das coisas melhores que nós temos. E para finalizar, vou deixar aqui as últimas músicas deste programa. Vamos ouvir primeiro Jerry Halliwell com My Chico Latino. Vamos ouvir depois Cartoons com Duda. Desculpem lá, mas é para mandar calar este fulano que está aqui. E depois vamos ter por fim Boys On com You Needed Me. Sintonize-se, caro ouvinte, e continue a ouvir a nossa rádio, porque é a melhor rádio que você tem disponível aqui no mundo todo, em todo o universo, feita para si, a pensar em si. Beijinhos e abraços e até para a semana. ¿Dónde está el hombre? Con fuego en la sangre. I've got a secret, I cannot keep it. It's just a whisper of a distant memory. Just a dream, or so it seems. Take me back to the place I'd rather be. You left the fire in my eyes that lightens up the darkest skies. I'm giving up, I'm letting go. I'll find my way. So take me back to my sweet La Vida. Find my love, my Dolce Vita. Show me where I need to go. Chico Latino. La la la la. Ay, ay, ay, ay. La la la. Stolen moments, time is broken. My eyes are open to this lifelong mystery. And so I'll go with what I know. Take my chances and run with destiny. I break away and say goodbye. I'm free to be, I'm letting go. I'll find my way. So take me back to my sweet La Vida. Find my love, my Dolce Vita. Show me where I need to go. ¿Dónde está mi chico latino? Y pequeño, yo no sé, pero no es un cuento, mi corazón con tormento, chico latino te quiero, o simplemente te sé, yo lo sé, el camino es un sueño latino. Take me back to my sweet La Vida, find my love, my Dolce Vita, show me where. Mi chico latino, take me back, find my love, my Dolce Vita, show me where I need to go. ¿Dónde está mi chico latino? Everybody sing this song, do da do da. Everybody sing this song all the do-da-day. Everybody sing this song, do-da. Don't be shy, let's stop on. You need